andrecivismoral.com.br. Sua amiga vai pegar seu macho. Sua amiga vai pegar seu macho, sua idiota. Sua idiota. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma, toma, toma. É do jeito do Trindade. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, mandioca, vai. Toma, mandioca. E aí, Adjã, Nascimento Produções, Thiago Ravana. André Cedeus, o mural de Ibi Coala. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma. Mandioca. Oh, oh, oh, oh. É pra escancarar tudo. No Rasta Paredão, no Cid Paredão, no Selva Paredão. Porque sua amiga vai pegar seu macho, sua idiota. Tubarão gosta. Sua amiga vai pegar seu macho. Esse negócio de amiga dentro de sua casa, esqueça tudo. Sua idiota. Sua idiota. Ah, amigo do Borel. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma. Chegou bocadão, filha da puta. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Mandioca. É, é Leão. Mandioca. Aí a mulher fica, minha amiga, minha mana. Esqueça tudo, bebê. Esqueça tudo. Sua idiota. Sua idiota. Sua idiota, ele tá pegando seu macho. Sua idiota. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, mandioca. Caramba. Toma, mandioca. Toma, toma, toma. Império Pagodão. Império Pagodão tá gravando tudo. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma, toma, toma, isso. Toma, vai, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma, toma, toma.